que amanhã me vou embora. Ontem mesmo, hoje e sempre, ainda agora. Sempre o mesmo em frente ao mar, também me cansa. Diz Madrid, Paris, Bruxelas, quem me alcança? Em Lisboa fico o Tejo a ver navios, dos rocios de guitarras à janela. Foi por ela que eu já danço a valsa em pontas, que eu passei das minhas contas. Foi por ela. Foi por ela que me enfeito de agasalhos, em vez daquela manga curta colorida. Se vais sair, minha nação, nos cabeçalhos, ainda a tiritar de frio acometida. Mas o calor que era antes também farta, esvai-se o tropical sentido na lapela. Foi por ela que eu vesti fato e gravata, que o sol até nem faz falta. Foi por ela. Eu passo por coisas graves e passei passando as passas dos algarves. Com tanto santo milagreiro todo o ano, foi por milagre que eu até nasci profano. E venho assim como um tritão subindo rios, que dão forma como um deus ao rosto dela. Foi por ela que eu deixei de ser quem era, sem saber o que me espera. Foi por ela. Foi por ela que amanhã me vou embora. Ontem mesmo, hoje e sempre, ainda agora. Ao mar também me cansa. Ai, diz Paris, Berlim, Bruxelas, quem me alcança? Em Lisboa fica o Tejo a ver navios, dos rocios de guitarras à janela. Foi por ela que eu já danço a valsa em pontas, e eu passei das minhas contas. Foi por ela.